ahead. Yeah, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 10. Roger. You are clear to start the tow and report before entering main apron, okay? Okay, report before entering main apron, American 230. Airport 081, be assigned to Alaska Trip Route 2 runway 10, descend to 2000 feet, minute status 1019, and comm established on walk on Alaska course. Roger, Airport Salvador ground, American 230 approaching main apron. American 230 confirming your way to gate number 11. Gate is 10. Roger. Clear to continue the route to gate 10 to report parking. Okay, continue tow to 10 and report when parked at the gate, American 230. Oscar, Oscar, Echo, Juliet, Alpha, Salvador. Juliet, Salvador, Clear from Salvador to Lima, Foxtrot, Sierra Bravo. Via Echo, Juliet, 1,000, Recife, Echo, Romeo, 551, Dennis, Filed. Flight level 390. Book of departure, then Alpha, Zulu, Transition. Book of departure, then Alpha, Romeo, Uniform, Transition. Departure from runway 10, after departure, left turn, struck hold 5-4. T2 departure, control frequency 120 small return. Homem 705, após pelo desse aparato 2010, QNH109, autorizado o final do procedimento e aliança rei pista no zero, chame estabilizado. Após pelo desta 2019, é autorizado a LS, X-Ray, repassar estabilizado, o 1-7-0. Departure, then Alpha Zulu Transition, Alpha Romeo Uniform Transition, flight level 390, the flight plan route is Echo Zulu 17, then Recife, then Echo Romeo 551, and then a south. Roger, read back correct, coming for pushback and start. Correcting, coming for start up on position number 14 of paper number 1. Roger, we reach you to a minute, please. 0.757 of American Airlines being towed into gate number 10 after the same aircraft completely parked on gate number 10. I will authorize your startup. Just a minute. Então, 3858, controle Salvador, aciona identificação, chegada à área autorizada, desça via para o nível 050, QNH 109. 050, Roger, Juan, ground at 36. Next right, Cobra Roger, watch one, that's more. Europa 081, clear Alpha report before Juliet. Alpha, call it before Juliet, Europa 081. Oscar, Oscar, Echo Juliet Alpha, clear to start up, wait for taxi. Roger, please start up to the left for taxi, Juliet Alpha. Gente, foi ITAP, após ITAP, foi para o Serra Vita 366. ITAP, 2366, 3858, até 5000. Poderíamos também considerar a restrição de velocidade? O critério está 3858. A critério é velocidade 58. Então, 3662, boa noite, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 060, via chegada, altímetro 099. 099, via chegada à área para o 060, 3662. Autorizado, ILS com a pista vista, gol 1705. Bom, na 705, completa final do procedimento, chame a Torre Salvador, 98, decimal 95. 1895, grato, boa noite. Oscar, Oscar Eco, Juliette Alpha, clear to make 180 on main apron, taxi via main apron, going around, then taxi India, then taxi Alpha, on hold point called Tower 118, is 095, and altimeter setting is 1019. Maintain position before taxiway Julia. Roger, we hold before Julia, there's no passive as well. Salvador ground, American 230, parked at gate 10, you have a good evening. Roger, thanks. Oscar Echo Juliet Alpha, confirm. You are going to make 1-2 and proceed to hold point, or are you going to maintain position? Just one holding with Juliet Alpha. Roger, then maintain position and request taxi again. Roger, maintain position. Alpha 081 clearing to via Juliet, then stand number 11. Juliet 911, Europa, 01. Então, 3858, foi para o Repito 366 para interceptar o sinal do procedimento ILS WISC da pista na zero, desde para 2506, sem restrições, altímetro na 069. Autorizado o sinal, reporte passando o Repito 366. Repito 3662, 1507, no 09, reportará estabilizado no procedimento. 3858. Salas 43, direita 1211. Direita 211, boa, bom trabalho. Fala, Salvador, vou 705. Vou 705, Alfa, mantendo. Alfa, mantendo a Júlia. Roger, after the Airbus 330 of Air Europa, completely parked on gate number 11, clear to make 180, then proceed to hold point of runway 10 by Indian Alpha, hold point call tower 118 small 95 and altimeter setting 1019. Salvador, boa noite, tá 9196, centro da Quebec, autorização, Eduardo Lano. Confirme. 9196, autorização, Eduardo Gomes, Manaus. 9196, aguarde um minuto, autorização para Eduardo Gomes. Poderia adiantar a saída? Não, Munitza, será a saída, não, Munitza. Entendi. Mantenha essa direção. voo 050, QNH 1099. 050, 369. Bon dia from Oscar Sky Echo Juliet Alpha on Bravo Lincoln 10. Oscar Sky Echo Juliet Alpha, clear line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Clear for line up and take off runway 10, Juliet Alpha. Echo Delta Golf 71 Disease Salvador Approach, clock identification, clear my arrival, descend via to flight level 060, altimeter setting 1019. Capista 3858 completa final do procedimento, chame a torre Salvador no 8 decimal 95. 1895? Ativo. Obrigado. Pessoal, não tem ninguém para nos validar aqui no portão 8. O Gol 1705 aguarda o balizador aqui no 8. 7. Então, 3662, após o TAP, desce para 2000 pés, QNH 1019, autorizada final do procedimento TLS-X-Rate, pista no zero, chame estabilizado. Qualidade 2019, estabilizado TLS-X-Rate, 3662. 3858, passou a marca 200, visual. Qualidade 3858, autorizado pouso pistão no zero, vento no 4, 0 graus, 1 no 1 no 9. Autorizado pouso no zero, 3858. Level 390, vai a Puka Departure, Squawk 5422. Roger, Squawk 5422, Camp Level 390, vai a Puka Departure, Juliet Alpha. Boa noite, Salvador, boa noite, eu acho que é a minha 390, informação para a parte. Canaria 390, acione identificação, chegada amarela autorizada, desça para o nível de voo 070, QNH 1099. Oscar, Echo Juliet Alpha, confirme crossing now 3,500 feet. What is 3,400 feet, Juliet Alpha? Roger, read the contact now. Climb to flight level 390. Climb to level 390, Juliet Alpha. 58, sala 52, próxima direita, 1211. Direita 211, 3258. Salvador, boa noite, é o 3258, Bruno. 3258, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette 3258. 350, Juliette 02, portão. Juliette 02, boa. A 91, 96, pronto 4. Pronto 4. A 91, 96, autorizado Eduardo Gomes, aeroporto de Manaus, via Cozulu 9, restante conforme, nível 3. 60, saiu da nona posição Nitsa, decola a pistola 0 com cola esquerda, o código 0421 e controle 208. 3662. Summit, Torre Salvador, 98, decimal 95. 295, 3662. Eco Delta Golf 71, please regard restrictions at my arrival. Fly direct to Duna position and descend to 2050, Turn 8019, a clear final approach, electric to Hay runway 10, call status. Okay, this is all the restrictions on the arrival, we're going direct to Duna down to 2000 feet, and we'll call you established, right, we'll have to go to 101. Tivo 5407, controle 1208. Da Gol 3A360 para Guarulhos, decola da 10 com curva direita da Euleda Motiva, via Fuso 10 Taubaté 5407, controle 208. 043, correto, chama pronto, portão 07. Vai chamar. 050, Lieutenant 307. Solo, Lieutenant 3258, poderia confirmar, é o 2 ou o 3? Portão 02. 02, graças. Salvador, flight for Delta Golf, 7-1 there. Confirming and we are safe to approach, when we get to Juna. Delta Golf, 7-1, clear, final approach. Juna is going to approach, yes, for Delta Golf, 7-1. Controle Gonos 096, informação, é a Papá, boa noite. Gonos 096, autorizado chegada na área, sem identificação, desça para o nível de voo 060, via chegada QNH 1099. Desce via Mari, ajuste no 099, Gonos 096. Que é acionamento Gol 2043, portão 7. Sim, o meu 2043. Livre pushback no 07. Aí sim, eu vou ver. A aeronave da companhia está conseguindo tapaquear no 62, ok? Fique atento. O Gol 2043, puxa no 07, atenta a aeronave que vai parquear no 62. Gente, a aeronave é Batan, é Batan. A aeronave Batan vai partir no 62, fique atento. O Gol 2043. Delta 2062. Ingressa de Juliette, fique atento ao Gol da Gu, que vai ser o pushback no 07. Cheque do tráfego, tá 362. 795, seu controle de fundador, acione identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 019, utilizado a chegada Boxa, presente a presença. Afirma, cara, tá voando bom, então vai descer para 4000, pode ser genial. Está presente o 2795. R310, desce para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado a final do procedimento de LSC, reparto estabilizado. 2000 pés, 019, vamos informar estabilizado, R390. Pô, no 096, cancelado as restrições à frente, desce para 4000 pés, ajuste no 019. Foi só para onde, Duna, na 096. 096, autorizado, Duna. Livre, Duna, desce 4000, na 099, vou na 096. Look at Golf 7-1, clear, final SX-ray approach, runway 10, follow the wind, contact tower 118.95. See for the approach in tower 1895, look at Echo Golf 7-1, today. Yes. Evening, Echo Golf 7-1, clear, ILS 10. Delta Golf 7-1, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Clear land runway 10, Echo Delta Golf 7-1. Clear runway 1095, ajuste 10, 1 knot, 2-0-4-3. E flash, muito bem, 1895 de ainda, voo no 2043. Obrigado, Durante. Delta 91, 96, pushback, saneamento. Confirme para o sol? Delta 91, 96, pushback, saneamento. Autorizado, tinha um taco. Vai matar, Delta 91, 96. Boa noite. Voo 2043, ponte 010, visão para a nave na final. Voo 2043, após o pouso da aeronave na final, alinhar e manter pistão 10. Após o pouso da aeronave na curva, alinhar e mantém. Voo 2043. Estabilizado, campo à vista, Oceania 6300. R310, completa final do procedimento de Electric Station do turno 1895. Turno 1895. 1096, desce para 2005. 099, está autorizado a final do procedimento de Electric Station. Ah, entendeu que desce a 2000 e livre elétrico, não, 09. Falou corretamente. Papa Golf 71, on the ground, that's 08. Locate runner next to the right and call ground control, 121 decimal 1. 121 decimal 1, or 9. Record at the ground 71, was that 21.9 or 21.1? 21.1. Salvador, gol 1973, em Quebec. Gol 1973, da Quebec. Para o Valente, para o Valente, para o Valente. O 2043, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 129. Autorizado iniciando o voo 2043. Fé, mantendo fé, Taxi Juliet. Pessoal, de Juliet, Salvador, confia o gol 1973. Confia? Gol 1973, ciente da Quebec, cópia Galeão RJ. Gente, gol 1973, aguarde, cópia, prepara a saída da El, Leda e Leme. Guardando. Vou lutar 9196 para o táxi com 61 na borda, autonomia 550, alternando boa vista. Confirme 1 no 61, confirme, lutando 9196. Afirmo, 1 no 61. Gente, estou 9161, autorizado o táxi da parte principal, India, ponto espera, estou indo no 9195, ajuste, é no 019. Pátio India, ponto espera, 1895, o contato 996, boa. Could you please confirm the hangar that you're going to be parked on? Yes, Aeron Star, apron number 5. Confirm, apron number 5. Yes, permanent. Roger. Continue taxi via Alpha, hold short, taxi Juliet. Continue via Alpha, hold short, hold Juliet, that's about 7-1. Após 2000, veio direto Leda, após Motiva. Após 2000, direto Leda, depois Motiva, voo 2043. Salvador, boa noite, é o gol 705 com a Quebec e Galeão. Gol 705, aguarda a copa para o Galeão, prepara da El e Lederume. Da El e Lederume vai dando, gol 705. Canal 310, Solos 12, direita 1211. Direita 1211. Direto, Rio 9, 19. 295, 9, 310 Alfa, mantém 2 Juliette. Alfa, mantém 2 Juliette. Tire pouso na 1-0, vou na 0-9-6. Echo Delta Golf 71, clear Interval Juliet, go around the main apron, Interval Taxi Lima, Mike, Quebec. On Quebec, follow the yellow car until parking on gate number 5, or apron number 5. Kelet from Juliet to ramp number 1, and then Lima, Mike, Quebec, and then follow the following over there. Oceania 3-1-0, Juliette Porto 03. Portão 03, para 6310? Afirmo. Graças. Só, gol 1973, cópia Galeão, RJ. Autorizado, Salvador Galeão, 360 nível, via Alper 9857, moço, decola pista 90, curva direita da Eleda Irumi, controle Salvador, frequência no 20.8, transponder 5446. Autorizado, 360, decola da 10.5 direita na Eleda Irumi, Alper 9857.208, aciona 446. Portão 4, chamou agora para o chuveiro. Chamou lá. And 196, let's line up and wait, 1-0-1-0. Line up and wait, 1-0-1-0, 096, solo zona 6, próxima direita, solo, 121, décima 1. Direita, 211, bono 0. Delta Golf 71, confirm the hangar that you are going to park at this Aerostar, confirm. That's the way we go to Aerostar 815. Pleasure. Luna 705, pronto pra cota. 705, copia. Conforme. Decola pista 1-0, curva direita, saída da Eleda Irumi. Controle Salvador, frequência 20.8, transpondo 5156. Vai descer para 2000 e está autorizado ILS, reportaremos estabilizadas o 2795. 56 transpondo, igual a 705. Portão 8, chama pronto. Camarão. Salvador, 1973, posição número 4, puxa acionamento. Portão 4, autorizado, pushback acionamento, chame tanque. Chama lá. Salvador, 096, boa noite. Salvador, 096, ataque de Alfa em Porsche, Encha Juliana. Alfa, guarda antes da direita, 096. Já, meu colega, yeah, we have a car here in sight. Do you want to install the tower for parking lot? Okay, the follow the yellow car to Aerosaber. 96 airborne at 18, follow the departure 120 decimal 80. 120 decimal 80 now to 9196. Bye bye, sir. Thank you. Romeu Juliette, voo 096. Voo 096, ingresso a táxi Juliette, porção 7. Juliette, porção 7, 096. Salvador departure, good evening, 991-96, passing 1800 to flight number 360. 991-96, radio contact on departure, climb set level 360, moment departure. Moment departure, climb set flight level 360, 991-96. Acionado para o táxi 72, 3 horas e 40, alternação. Voo 973, táxi autorizado, táxi Índia e táxi Alfa, até o ponto de espera. Ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 099. Índia Alfa, quando lá, 1895, alta. Estabilizando no momento, senhora, azul 2795. Planta final do ILS X-ray, chame o turno 18, décima 95. 295, ILS X-ray, azul 2795, obrigado. Torre Salvador, azul 2795, boa noite. Azul 2795, estado autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus, 1-1 nós. Autorizado pouso, azul 2795. 0973. Tá bom. 0973, Marcel, pode esperar. Mantera.